A formação do MD, elas estão fechadas 10 por 10 na pressão. Não tem parada dada, 10 por 10 na pressão. Não tem parada dada. Ela gosta do escurinho, ela vai metendo louco no fizinho 17. Ela tá pegando fogo, ela gosta do escurinho, ela vai metendo louco no fizinho 17. Ela tá pegando fogo no fizinho 17. Ela tá pegando fogo. Formação pediu e vocês vão fazer. A formação pediu e vocês vão fazer. Faz o caqueado, formação do MD. Faz o caqueado, formação do MD. Faz o caqueado, formação do MD. DJ Adriel, o DJ das produções em Mosqueiro. Ao som do ritmo. Com a formação do MD, elas estão fechadas 10 por 10 na pressão. Não tem parada dada, 10 por 10 na pressão. Não tem parada dada. Ela gosta do escurinho, ela vai metendo louco no fizinho 17. Ela tá pegando fogo, ela gosta do escurinho, ela vai metendo louco no fizinho 17. Ela tá pegando fogo no fizinho 17. Ela tá pegando fogo. Formação pediu e vocês vão fazer. A formação pediu e vocês vão fazer. Faz o caqueado, formação do MD. Faz o caqueado, formação do MD. Faz o caqueado, formação do MD.